dream come true. Não, você não é a garota que eu amei. Não, você não é a pessoa por quem eu me apaixonei. Tinha uns dias pra pensar sobre tudo que você fez. Eu entendo que você pensa, mas eu não sou seu. Associação dos garotos que sofrem. Eu sei que eu tô sumindo, mas é por bons motivos. Você faria o mesmo se você fosse trair. Aranhas na minha cama estão em mim subindo. Como sair da cama com vazio me consumindo? Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem. Associação dos garotos que sofrem.